começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, meus amigos, estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo. Sou o Diego Valadares, como sempre, estamos sempre juntos e misturados. Nosso programa, aí pela toda a nossa rede de rádios, um abraço desde já a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores, que compõem as equipes, né, das emissoras de rádios, que são nossas parceiras, afiliadas pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, a todos vocês também, ouvintes, que sintonizam as emissoras de rádios e ouvem nosso programa. E claro, a todos vocês, amigos internautas, que acessam radioestudiobrasil.com.br em qualquer canto do Brasil e do mundo e ouvem Mundo Sertanejo. Muita música, muita alegria no seu rádio. A partir de agora, quem canta bonito abrindo o programa são eles, Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Foi num telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado de vidro fumê. Quando você chegou, calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Aí ouvimos com Bruno e Marrone, essa música realmente muito legal, muito bacana. Eu canto nos shows. Ó, para contratar Diego Valadares e banda aí na sua cidade é fácil. Ligue 61 99973-0555. Quero mandar um abraço a todos vocês, amigos de Água Fria, Goiás. Estarei dia 16 de junho, domingão, encerrando a festa. Um abraço, prefeito João de Deus, aí de Água Fria, Goiás. Na sexta-feira, os artistas da região fazendo show. No sábado, Jean Giovanni. E no domingo, logo após o rodeio, 10 horas da noite, Diego Valadares e banda em Água Fria, Estadão de Goiás. Ah, o Flávio Jardim que vai tomar uma lá, né? Muito bem, um abraço a todos vocês, amigos de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, a Vânia Rocha, todos vocês da 90.9, que exibe o nosso programa com muito sucesso na região, provavelmente em julho, Diego Valadares em Pouso Alegre, um grande show aí para a prefeitura. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? De Pouso Alegre, onde nós temos audiência fantástica aí no nosso programa. Léo Magalhães canta para os apaixonados, diz pro meu olhar. Quantas vezes em silêncio desejei sumir daqui e buscar meus sonhos em outros caminhos. E ao abrir aquela porta pra sair eu me toquei e nas ruas eu estava mais sozinho. Já dormi em outros braços, mas não pude te esquecer. O meu coração queimava feito brasa. Parecia um pesadelo viver longe de você. E é por isso que voltei pra nossa casa. E saudade toda noite eu chorava. Não vou aceitar outro amor assim. Diz pro meu olhar. De novo. Não vou mais deixar. Outro amor assim. Diz pro meu olhar, pro meu olhar, se vai me perdoar. Muito bem, muito bem. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, minha querida Fabiana Gonçalves, em Virgem da Lapa, Minas Gerais. A todos vocês de Virgem da Lapa, nós temos uma audiência muito grande aí pela Morada FM. Vamos andando mais um pouquinho até Berilo, onde nós temos a Arai FM também, Reginaldo Franco, todos da equipe. Muito obrigado a todos vocês pela parceria. Vamos andar mais um pouquinho até Araçuaí, onde nós temos a Cauai FM, Zezito Martins, aí do Clube dos Mineiros. Ele está organizando aí o show do Diego Valadares aí na cidade, Clube dos Mineiros. Aí, Zezito Martins, estaremos juntos aí, viu? Um abraço a todos vocês, ouvintes. Muito obrigado pelo carinho. No quadro Ao Som do Viola de hoje, quem canta bonito? Rio Negro e Solimões. Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade. Tô por aí, aô! Rapaz, esse Rio Negro canta demais, né, Flávio Jardim? Flávio Jardim visitando os estúdios aqui com os meus amigos Léo e Christian, que vão participar aí do programa Cantores do Brasil nos próximos dias, né? Exatamente, semana que vem Mundo Sertanejo. Um abraço aos meus amigos Léo e Christian, uma dupla de Brasília, conquistando o Brasil. São meus amigos, uma dupla que canta muito bonito, viu? Eles vão estar nos próximos dias comigo no Mundo Sertanejo e com Flávio Jardim no Cantores do Brasil. Léo e Christian, guarde bem esse nome, viu, galera? Essa dupla canta muito bonito, vocês vão gostar e a gente vai estar tocando sempre as músicas deles aqui, viu? Cantam Rio Negro e Solimões, tô por aí! Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Por aí, por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Pra quem sorri em cada esquina aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção, tô por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí. Aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção, tô por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde? Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência, viu? Eu fico muito feliz, mandar um abraço carinhoso. Minha querida Aliciana Oliveira, de Taperoá, na Paraíba, os amigos da Rádio Taperoá FM, aí na linda cidade de Taperoá, que exibe o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Um beijo para todos vocês ouvintes da Taperoá FM, em Taperoá, na Paraíba, exibindo o nosso programa. Meu amigo Manfrini Gehrig, em Guarapari, Espírito Santo, ele não perde o programa. Meu amigo Herbert Souza, em Viana, no Espírito Santo, ouvindo pela Rádio Sim, aí de Guarapari, que exibe o nosso programa. Muito obrigado, viu? A minha querida Mônica Venazinha, Antônio Januário, a todos vocês aí de Humaitá, no Estadão do Amazonas, rádio 104.9 na cidade, que exibe nosso programa. Meu amigo Nonato Costa, os amigos de Porto Walter, no Acre, Rádio Ocidental FM, que exibe o nosso programa em Porto Walter, no Acre, onde estarei fazendo show brevemente. Ô, Nonato Costa, é só agendar e a gente vai fazer o show aí, viu? Um beijo para minha querida Vilma Fernandes, em Berilo, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Ela é da região ali de Berilo, né? Caetitu, é município de Berilo, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa pela Ará FM. Muito obrigado, viu? Rafael Silva canta de Brasília para o Brasil, Água de Bar. de trabalho, aguentando a encheção de saco do patrão. Finalmente chegou o fim de semana, sexta-feira tô na cana, eu quero é cursão. Dinheiro no bolso pra gastar com a mulherada, garçom, trago uma gelada e anota na minha conta. E hoje eu tô por conta e quero extravasar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. E hoje eu tô por conta e quero extravasar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Depois de uma semana de trabalho, aguentando a encheção de saco do patrão, finalmente chegou o fim de semana, sexta-feira tô na cana, eu quero é cursão. Dinheiro no bolso pra gastar com a mulherada, garçom, trago uma gelada e anota na minha conta. E hoje eu tô por conta e quero extravasar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. E hoje eu tô por conta e quero extravasar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Agora é com vocês! Tá bonito demais esse negócio aqui. Água de bar, água de bar, pra matar a minha sede, hoje é só água de bar. Muito bem, mundo sertanejo está no ar. Rafael Silva cantou pra vocês, nosso querido amigo Rafael Silva, que o Brasil ama através aqui do nosso programa Mundo Sertanejo, né? Um abraço a todos vocês. Quero mandar um beijo para minha querida Luciane Freitas, Rádio Boa Nova FM, Itaporanga, na Paraíba. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, viu? Minha querida Jussiele Albino, em Vilhena, Rondônia, ouvindo o nosso programa. Bruna Roldão, Vilhena, a Jussiele Albino, todos vocês de Vilhena, um beijo para vocês. Muito obrigado, viu? Minha querida Zayla Campelo, em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, ouvindo pela Local FM. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. As minhas queridas Paula e Juscelia Motoso, em Berilo, Estadão de Minas Gerais, Rádio Ará FM, nossa parceira aí na cidade, exibindo o mundo sertanejo. Meu amigo Reinaldo Rodrigues, um abraço a todos vocês de Piraju, a Difusora Web, nossa parceira, exibindo o nosso programa. Gustavo Lima canta Fazer Beber. E bate na palma da mão, yeah! Bate na palma da mão. E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. Misturamos sertanejo que virou um batidão. O Gustavo Lima balançando a multidão. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com o Neymarzinho balançando a multidão. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora. Esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swing. Misturamos sertanejo que virou um bastão. Com Gustavo Lima balançando a multidão. Misturamos

Maravilha, linda canção, interpretação Luan Santana, maravilha, essa música sem comentários, realmente muito bonita, viu? É, meu amigo Valmir Glabuchar, Valmir Glabuchar da Rádio Cultura FM, nova maratona em município de Salinas, Minas Gerais. Ô Valmir, muito obrigado, vá, tá bom? Sempre interagindo comigo, meu amigo Valmir Glabuchar, aí da Rádio Cultura FM, nova maratona, município de Salinas, estadão de Minas Gerais, programa todos os dias às 18 horas. Um abraço a todos vocês ouvintes, muito obrigado, viu? Quem canta bonito agora no mundo sertanejo, João Lucas e Marcelo, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, vamos lá! Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchu, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchu, tchá. É isso aí, galera! Esse é um novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutcha tchá! Cheguei na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchutcha tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vão te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. Na balada doidinho pra biritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchutchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchutchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Marcelo, eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchu. Eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Muito bem, muito bem. Cantaram para vocês. Eu quero tchu, tchu, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. João Lucas e Marcelo. Minha querida Celiane Portilho, um beijo para você aí, viu? É, em Bom Jesus, Goiás, né? Um beijo para vocês, muito obrigado. Os meus amigos Juscelia Cabral e Vanderlei, em Santa Helena do Paraná também. Não perde o programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí em Santa Helena, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Donizete Freitas, em Orizona, Goiás. Os amigos de Bom Jesus, Goiás, muito obrigado pelo carinho de vocês. Os meus amigos Jaqueline e Marcelo Costa, da Rádio Sertaneja Brasil.com, ouvindo o nosso, exibindo o nosso programa em Santa Bárbara do Oeste. Meu amigo Willam Policarpo, todos vocês da Tropical FM, em Santa Luzia do Paruá. Márcia Farias, Patrícia Maiara, Gorete Diogo, Quinta, Adriana Costa, enfim, todos vocês, muito obrigado, viu? A Samira, todos vocês, viu? Os pais, né, da Patrícia Maiara, também, sempre ouvindo o nosso programa. Valeu, meu amigo Santana, muito obrigado, viu? Pelo carinho da audiência. Quem vai cantar bonito agora é Cristiano Araújo, Mente Pra Mim. Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar. Fala que hoje eu tô bonito, que

da cidade de Irunhã, no Paraguai. Os amigos da Rádio Iruna FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Zé dos Passos e Conceição, em São Francisco, Minas Gerais. Muito obrigado, viu, Zé dos Passos, que esteve recentemente em Brasília, trazendo... Ele sempre traz muitos artistas aqui para a gente divulgar no nosso programa, né? E a gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado, Zé dos Passos, a todos vocês da Beira Rio FM, em São Francisco, Minas Gerais. A Rosilane Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais, sempre ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Os amigos do fã-clube do programa O Amor Está No Ar, em Santarém, no Pará, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado. Meu amigo Altamir, em Marcelândia, no Mato Grosso. Muito obrigado, viu? Quem canta bonito agora, Gino e Geno, Tô Voltando. De barzinho, de cerveja, eu te falo com franqueza, não segurei. Você tinha razão, não gostei da solidão, sem você eu não vivo não. Eu só chorei, tô voltando pra você, você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Ficar distante, mas isso não foi bastante. Te lembrava todo instante. Vida de cão, aventura não me cura. Madrugada, noite escura. Meu desejo só procura você, paixão. Tô voltando pra você. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Deu vontade de te ver. Coração ficou doente, desesperado e carente. Foi batendo lentamente. Pensei morrer. Esse tempo que perdi tem me feito refletir e aos poucos descobri que amo você. Tô voltando pra você. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tô voltando pra você. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Muito bem, Gino e Geno, essa dupla que o Brasil ama, cantaram pra vocês. Tô voltando. Um abraço aos meus amigos de Adustina, na Bahia, ouvindo o nosso programa pela Adustina FM. Giovana Fernandes, em Arraial da Ajuda. Um abraço, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Kaique e Cadu vão cantar pra vocês com a minha participação. Cabra danado! Cantam, Kaique e Cadu. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado, simbora! chega na balada chamando a atenção das mulheres, danada, provoca emoção. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é um tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. E pra cantar com a gente, o cabra danado, Diego Valadares. Deixa comigo, Kaique Cadu. Ele tem olhos verdes, cabelos na testa, do tipo sarado. Aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. Eita, cabra danado. Cabra danado. Valeu, Kaique Cadu. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Minha querida Elaine Gomes em Santa Rita do Entueto, Ana Paula, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Meu amigo Adilson Tavares e os amigos aí da Piseiro Sertanejo Web, em Salto Grande, São Paulo. Muito obrigado, viu, Adilson Tavares, pela força, pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Eu quero mandar um abraço aqui, deixa eu ver aqui, minha querida Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí de Berilo, Minas Gerais, viu? Deixa eu ver aqui. Meu amigo Cido Bala, em Acreúna, Goiás. Muito obrigado, viu, Cido Bala, os amigos da Canadá FM. Um abraço a todos vocês. Um abraço, o meu amigo... o meu amigo Adir Pinto, da Cidade FM, em Santa Rita do Novo Destino, exibindo o nosso programa. Nilson Aragão, todos vocês da equipe. Vamos ficando por aqui, desejando um bom final de semana para todo mundo. Se forem para as baladas, não bebo para dirigir, tá bom? Vou cantar encerrando o programa A Gente Pode, essa música que é sucesso, aí o meu novo sucesso do meu CD ao vivo, né? Para contratar Diego Valadares e banda, ligue no 61-9973-0555. Diego Valadares na sua cidade, fazendo um show alegre, bacana, cantando todos os sucessos que estão na boca do povo. Canta, Diego Valadares, A Gente Pode. Um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Tchau, Brasil! Com o dançador não se brinca, então deixe de papo furado, se não pintar um clima. Sai de lado, a gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode, sempre tem uma pra dizer. Não pode, não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher, porque não pode, mulher? Eu sei que pode, não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher, porque não pode, mulher? Eu sei que pode. Vou te mostrar.